6606 decolado aos 15, chame o controle em 1935, bom dia. 935, obrigado, bom dia. Controle com 1606. Contato radar, subo 360. Pessoal 360, igual a 606. Pessoal 360? 350. Pessoal 350, igual a 606. 606, centro restringe sua subida ao 330. Centro, igual a 606. Nível 310, confirme? 330. 3307. Que pega acionamento no 10, 1, 8, 9, 6. Autorizado, time táxi, 8, 9, 6. Ali me chamaremos, 9, 6. Firmativo, 330. 7, 7, 9, 6, 9, 6. Salvador, o TAM 3520, aproximando-se do ponto de espera da 28, pronto para decolagem. 3520, vento 210 graus, 15 nós, autorizado a alinhar e decolar da 28. Autorizado a alinhar e decolar da 28, TAM 3520. Solicita manter a pós Aron, a proa 025, sem evitar a formação à direita na proa de Maceió. Frente com 606. Meio chame Recife 12685. 2685, mano. 3520, decolada aos 20, controle em 1935, bom dia. 935, obrigado, até amanhã. Olho 3520, cruzando 1500. Pode 305, Fortaleza. 105, 35, Fortaleza, é isso? Afirma. Que é livre táxi, Juliette Alfa, ponto espera da 28, chame pronto para decolagem, altímetro 1014, boa noite, 96. Gente, Juliette Alfa, chame pronto para espera, boa noite, 1014. Controle 3520. Pozarão vai manter a proa 20 para evitar a formação. A gente chama Recife 1685. Recife agora 12685. Capitão 3520. Controle Maceió, cordial, boa noite. Copio o TAM 3164, está nas condições? Do 896, autorizado a alinhar e decolar, vento 210 graus, 11 nós. A linha decola 28, do 896. controle Maceió, muito bom dia, Gol na 606. Entendi das condições, obrigado aí no contato lateral. Vai na, já, lá, até lá. Boa noite, 96, decolado aos 32, controle 1935, bom dia. 1935, bom dia, 96. Controle, muito bom dia, boa noite, 96, decolado na Aron. 96, contato, radar, decolagem, sub, mantém o nível 370, 370, saída Aron. 370 na Aron, Por acaso haverá necessidade de efetuar desvios de formação durante a nossa área terminal? A princípio negativo, senhor. Presente, o senhor tem condições de voar direto João Pessoa livre dessas formações? Aguarde. Direto de opção da presente não vai ser possível, nós vamos passar bem em cima da formação que tem aqui lá direito. Foi coordenação feita junto ao centro, ele havia autorizado direto de uma pessoa restrito a 330. Então inicialmente suba restrito a 330, vamos coordenar aqui. Gente, só confirmando 15 milhas após Aron, mantendo essa proa, tem consequência curvar direto de uma pessoa, ok? Ok. que vai informar ele ao centro. Subar inicialmente em estrela 330, cumprindo o perfil Aron inicialmente. 330 no perfil da Aron inicialmente, 96. Oito, cruzou o nível 1 no 60, chame agora Recife em 1 2685, alterno 2545. 2685, 2545, 2695.